Solta o online me atendo aí pra essa rapaziada. Online me atendo nós dois, brother. Manda um abração pro Ricardo, o Talisca do Piauí. RS Music. O nome dele é Ricardo Pombado. Ricardinho Pombado. Chama o canário, filho. Fala assim pra ele, fala assim pra ele, ó. Mantém, mantém, mantém, mantém, mantém, mantém, mantém, mantém. Me traz mais cem, nós traz a mim. Cheguei, olhei, virou. Eu tô online, no Insta tá tudo liberado. Convidei as novinhas, tá tudo organizado. Atuante, bandido, o baile está cantando. Online, online metendo, online metendo, online metendo. Quebradinha, vai, quebradinha. Eita porra! Online, metendo, online, metendo. Vai novinha, vai novinha. Pousada alto, vaca dele. Cadê o Marquinhos? Desde Caxias, Daniel Chico do Céu. Online metendo, online. Como é que é? Como é que é? Oh. Eu tô online, o Insta tá tudo liberado. Convidei as novinhas, tá tudo organizado. Gravando tudo, Daniel CD. E aí, Yuri? Online. Vai, Caio. Online vai, metendo. Caio. Eita porra! Porra! Que groove! É brigadeiro do poder! Vai, vai, vai! Entra, entra! Eita porra! Eita porra! Vixe! Vixe! André CBS, o moral de Bicoara! Eita caralho, fudeu!